Eu admito perfeitamente que se estas tarifas vierem para estes números, que Oliveira do Hospital reúne condições para baixarmos as tarifas, porque eu não quero que a água em Oliveira do Hospital seja um negócio e que dê lucro. Hoje nós sabemos que hoje as verbas que nós temos subsidiam a água. Isto é, hoje não há dúvidas. Há um déficit ainda bastante elevado, penso que andará à volta de 1 milhão de euros, mesmo agora com os aumentos, isto é, de verbas que poderiam ser investidas na rede de saneamento em obras, são investidas a subsidiar a água e o saneamento, mais até o saneamento do que a água. O problema encontra-se mais no saneamento.